Yeah. My zombies. Tenho medo de ti, sai daí, vem aqui. Posso ter nascido em Portugal, mas nas minhas que veias corre Cabo Verde. Sem funaná, fora do normal, é o que me cuia bué. Ah pois é, amo a bandeira, minha carreira sempre a crescer. Para muitos que já sabem, a minha consideração é Cabo Verde, está no meu coração. Sei que um dia serei de lá, estás sempre cá. As razões que estavam tremidas vão e não tenho medo de ti. Sai daí, vem aqui, encontrar um novo rumo favorável e sempre amável. Quando estou a teu lado, tudo me corre bem. Yeah. Mas nada vai por ir além, ajudar o próximo é o melhor que temos, ser humildes para sempre, até um dia correr e precisar do outro. A língua oficial é Portugal, pois nada iria dar para fazer sem sabedoria. Eu até corria, mas sem respeito, nada feito. Se te chamam calão, então não bebas tanto galão, seja café com leite ou não. O importante é ser melhor que o outro. Esse outro não sei quem é, mas se não sabes que respeitar, eu sei. Yeah. Mas nunca aquecerei e arrefecerei. Do teu lado me sinto bem, por outro não, não tenho medo de ti. Sai daí, vem aqui.